se dobrar em outros municípios, em outras metrópoles, ou na área federal também, você passou pela área federal também. Uhum. Então a ideia é traçar um roteiro para... Maravilha. Para esse país moderno. Maravilha. Aí. Maravilha, tá? Puta ideia. Então, vamos trabalhar, vamos contar mais. E além da entrevista, por exemplo, a gente queria que você colocasse artigos, tudo, os conceitos, claro, que a gente fosse levantado aqui, você ajudasse a desenvolver. Valeu? Valeu. Só tive aquele problema, você contasse rapidamente a sua biografia na área pública e os trabalhos que você fez para a gente situar o nosso espectador aí. Bom, minha formação é história, eu tenho mestrado em história, fiz uma dissertação de mestrado que trabalha sobre o MST, Movimento Sem Terra, mas um movimento curioso que eu desenvolvi foi, tive como fonte de pesquisa a fotografia. Então eu trabalhei com as imagens publicadas no jornal Estado de São Paulo, as imagens publicadas no Jornal do Sem Terra e as imagens publicadas pelo Sebastião Salgado. E como é que a fotografia, né, fez parte, né, constituinte da luta e da força política, expressão política do MST. Então, por conta, né, de todo o meu estudo, minha origem de militância, tal, eu trabalhei muito tempo com Plínio de Arruda Sampaio na Secretaria Agrária Nacional do PT. E na eleição do presidente Lula, eu fui para o governo federal. Né? Então, estive 2 anos na Casa Civil com o ministro José Dirceu, até ele sair do governo, e fui então com o ministro Paulo Vanucchi, quando Lula convida o Paulo Vanucchi para chefiar a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Eu fui o segundo dele, o secretário executivo da Secretaria de Direitos Humanos, onde desenvolvemos um trabalho maravilhoso, referencial, com muitas políticas públicas importantes, e de certa forma foi onde eu aprendi um pouco, né, um olhar dos direitos humanos como política pública. No final do governo da gestão do Vanucchi e do governo do presidente Lula, eu fui convidado pelo ministro Gilberto Carvalho para ser o segundo dele na Secretaria-Geral da Presidência, onde também a gente deu uma reformulada na Secretaria-Geral que fazia a relação com o movimento social. Então, minha trajetória, né, na vida pública e nesses 10 anos que eu tive frente à gestão pública, muitas coisas, né, eu experimentei. Né, eu coordenei o Prêmio ODM Brasil, que foi o primeiro prêmio dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Nós criamos o prêmio junto com a sociedade civil e foi uma experiência maravilhosa. Coordenei também toda a primeira campanha do desarmamento, né, que era, na época, coordenada pela Casa Civil. Então, além de todas as políticas públicas de direitos humanos. Antes de entrar então nos temas municipais, a questão da democracia participativa que o Gilberto Carvalho batalhava lá, que até virou uma lei, o que se avançou lá e quais as dificuldades que tem para a implantação e a consolidação dos conselhos consultivos? Como é que é a estrutura e os instrumentos dessa democracia participativa? Então, primeiro foi... O governo do presidente Lula, ele nos trouxe uma provocação muito importante do ponto de vista de aprofundar a nossa própria democracia. E isso significava o quê? Pelo perfil do presidente Lula, você ter, né, um espaço institucional aberto para que a sociedade civil organizada pudesse ter alguma ingerência nas decisões políticas, orçamentárias, nas demandas colocadas pelo governo. Isso foi a gestão do presidente Lula como uma figura muito, muito aberta para a sociedade civil. O que a gente percebeu é que com a saída do presidente Lula, né, que tinha aquele perfil, aquela característica de gestão muito aberta, e nós precisávamos institucionalizar essa política, porque os próximos presidentes não poderiam ter essa característica, esse perfil, como a gente viu da própria presidente Dilma, que é um outro perfil completamente diferente. E a institucionalização disso passava por uma construção de uma política nacional de participação social, que começasse a pensar o quê? Pensar como é que devem funcionar os conselhos que funcionam no governo federal. Nós temos conselhos não lembro agora o número, mas em torno de 50 conselhos vinculados ao governo federal, né, ao governo federal, Conselho de Desenvolvimento Social, Conselho da Saúde, de Habitação, Conselho de Direitos Humanos, de Criança e Adolescente, Idosos e assim por diante. Mas não tem uma regra, né? Um é paritário, outro não é paritário, ele é deliberativo, o outro não é. Então não tem critério para a seleção de um conselho. Então nós precisamos fazer todo um processo de discussão junto aos conselhos, junto às conferências, junto à sociedade civil e criar uma política para isso, que pensasse o funcionamento dos conselhos, estrutura dos conselhos, caráter dos conselhos, escolha dos conselhos, enfim, o funcionamento dos conselhos como um todo, para que eles pudessem ter muito mais força e muito mais inserção nas decisões políticas promovidas pelo Brasil. Isso levados também para as conferências e outros instrumentos de participações formais e não formais, que são muito importantes. O problema é que nós nos deparamos com um Congresso altamente conservador, que ele vê qualquer movimento de participação social uma desconstituição do papel da política representativa pelo parlamento. E ele foi barrado no Congresso Nacional. Então, eu acho que nós avançamos pouco do ponto de vista da institucionalização da política, e avançamos pouco porque o governo também foi um governo que não teve força para impor uma discussão de forma mais adequada e da forma como devia ter. Por sinal, Nassif, eu acho que esse é o grande diferencial. Ou nós percebemos que é fundamental a gente abrir o espaço da gestão pública para a participação da sociedade civil, e que isso não é concorrente com a política representativa, mas ela é complementar, ela aprimora a democracia, ou nós vamos estar sempre reféns do fisiologismo, do lobby, não querendo qualificar o lobby como um problema. O lobby ele tem o seu papel importante na política nacional, né? Mas o mau lobby, né? Esse é um problema que eu acho que nós estamos vivendo hoje. No caso das metrópoles e das cidades, como que rebate essa questão da democracia participativa? São Paulo, especificamente. Esse é um outro problema, né? O prefeito Fernando Haddad foi muito ousado, dentro das limitações políticas, para impor um processo mais acirrado do ponto de vista da participação da sociedade civil. Mas o que o prefeito Haddad fez? Eu posso lembrar 4 ou 5, né, movimentos importantes que valorizam a democracia participativa. Primeiro, ele criou o Conselho das Cidades, com representação de vários segmentos da sociedade civil, que discute a cidade, discute políticas públicas, aconselha o prefeito. Às vezes o prefeito pode discordar e não seguir, né? Mas tem esse papel, e muito importante, ele é altamente representativo. Um outro conselho bastante importante que ele criou foi o Conselho Participativo de São Paulo, com mais de 1000 representantes de toda a cidade de São Paulo, que tem o papel de acompanhar, fiscalizar, aconselhar, criticar, acompanhar o orçamento, decidir prioridades. Como é que eles se reúnem? Eles têm reuniões, se não me engano, semestrais, de 2 em 2 meses, né, com uma pauta. Ele é coordenado pela Secretaria de Relações Governamentais da Prefeitura de São Paulo, e nós temos uma participação nesse conselho. Veja bem, todas as secretarias participam do conselho, mas nós temos uma participação nesse conselho estritamente no que diz respeito à participação dos imigrantes, que foi outra política ousada, autorizada pelo prefeito Fernando Haddad. Por quê? Primeiro, teve uma decisão política de que, para valorizar o conselho, nós deveríamos seguir as mesmas regras do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral. Eleição por urna eletrônica, os mesmos critérios, título de eleitor, para participação, assim por diante. Isso colocava um limitador. O imigrante não poderia participar. Portanto, nós convencemos o prefeito de que era fundamental uma cidade que é caracterizada basicamente na sua estrutura, formação histórica, por imigrantes, de que a gente proporcionasse ao imigrante o direito de voto e o direito de ser votado também. Então nós criamos, nesse decreto que criou o Conselho Participativo, uma forma de participação e votação paralela com representação de toda a cidade. Você falou imigrante de outros países ou também de outros estados? Não, de todos os países, porque todos os estados eles têm um título de eleitor, eles podem participar. Título de eleitor nacional. Quando falam migrantes, né, de outros países, e parte deles, inclusive, não regularizados ainda pela condição de refugiado, pela condição que se encontra no país. Mas isso é muito ousado. Pela primeira vez na história do nosso país, nós temos condições de oferecer ao imigrante, né, o direito de voto e o direito de ser votado. E eles votam o quê? Bom, eles votam, primeiro eles votaram na escolha dos representantes do Conselho Participativo, eles não poderiam votar. Né? Segundo, eles puderam ser votados. Nós elegemos no ano retrasado, que foi a primeira eleição no final do ano retrasado, 22 imigrantes que representam, estão no Conselho Participativo. Esse ano nós vamos aumentar, porque nós mudamos um pouco o critério, porque tivemos algumas subprefeituras que não tinham nenhuma representação, porque o número de imigrantes não era tão significativo. Ah, então é por subprefeitura? Por subprefeitura. Agora é por subprefeitura. A participação dos imigrantes antes era por um número de imigrantes residentes naquela subprefeitura. Portanto, nós tínhamos um limite, né? Acima de tantos mil imigrantes, nós podíamos ter direito a um ou dois imigrantes. Abaixo de tantos imigrantes, não tinha direito a nenhum. Então, algumas subprefeituras não foram contempladas e nós avaliamos que não era justo, né? Mesmo que tenha uma quantidade muito pequena de imigrantes, eles deveriam ter sua representação também. Mas também eu posso falar de São Paulo Aberta, né? Que é um instrumento extremamente importante para levar para toda a cidade de São Paulo, através de mídias, né, todas as realizações e abrir para o debate. Né? Isso é fundamental, isso é visto como uma política de participação social. Eu vou te contar uma história que é bem interessante. E como a gente aprende quando a gente está aberto para ouvir. Né? Eu fui procurado por um grupo de ativistas que criavam, eu não lembro como é que se chama agora tecnicamente, mas eles desenvolviam no celular aquela, o que é o Waze hoje, você é uma forma, né, participativa sobre a localização dos ônibus e etc. E eles vieram me procurar, né, para que eu intermediasse uma reunião com o secretário de transporte, porque eles tinham criado um sistema para identificar onde está o ônibus, se está cheio, quantos minutos leva para na cidade de São Paulo. E eu disse, olha, ótimo, excelente serviço, eu ligo para o Tato para eles receberem vocês. Eles disseram, você não entendeu nada. Nós não queremos ser recebidos pelo Tato, porque a gente poderia ter feito pedido à audiência. A gente quer que essa, né, que essa audiência e esse instrumento seja visto como um instrumento de participação social. Né? É você abrir a administração para que as pessoas possam construir informação e essa informação ajudar na mobilidade urbana da nossa cidade. E eu nunca tinha pensado sobre essa ótica, sobre esse aspecto. E aí eu fiz a reunião com o Tato, esse instrumento foi criado. Né? Ele está sendo experimentado em algumas regiões da cidade, mas dentro de um ponto de vista da participação social. Eu também falo... Não, mas fala um pouquinho mais desse aplicativo, como é que funciona? Esse aplicativo, ele funciona como o Waze. As pessoas, eles fizeram um levantamento, é um pessoal da USP, mas que tiveram formação na França, né? Eles identificaram assim, ó, uma porcentagem muito significativa, em torno de quase 90%, da população usuária de ônibus, elas estão com o celular na mão, tá? Seja na parada de ônibus, seja dentro do ônibus. Então, essa pessoa, ela é extremamente um potencial de informação sobre o horário do ônibus, sobre a qualidade do ônibus, sobre se está cheio o ônibus, está vazio o ônibus. Então, eles criaram um aplicativo, né, em que essa pessoa conta pontos, inclusive, para que ela possa informar, né, e agora com as com as paradas de ônibus Wi-Fi, isso facilita mais ainda. E alguns ônibus também começam a ter Wi-Fi. Então, assim, eu sei que o secretário Tato aceitou isso de forma super aberta, entendeu a importância desse processo e já definiu algumas linhas que estavam começando a trabalhar com esse aplicativo. Eu sei que a Paulista era uma delas e algumas outras regiões, e aí eu perdi um pouco o acompanhamento disso, tem alguém da minha equipe acompanhando. Mas esse é um processo importante desse aplicativo ter visto como participação social. Em relação aos imigrantes, quais são os pontos centrais dessa política de acolhimento? Então, Asif, essa é uma questão muito importante e eu vou te dar uma notícia de primeira mão aqui, que ficou decidido essa semana que o ano que vem São Paulo vai sediar o Fórum Social Mundial dos Imigrantes. Né? E vai acontecer num momento extremamente importante, que o mundo está debruçado sobre um problema grave, sobre refugiados e imigrantes no mundo todo. E por que São Paulo? Né? São Paulo foi... o Comitê Internacional decidiu isso. Né? O Comitê Internacional decidiu por São Paulo, porque São Paulo começa a se constituir hoje como uma referência política sobre como deve ser visto os imigrantes. E os imigrantes devem ser vistos como não criminalizar os imigrantes, os refugiados, ser vistos como pessoas de direitos, né, e são ser vistos como potencial de desenvolvimento cultural, político e econômico. Eu gostaria, inclusive, de aprofundar, né, eu quero estudar melhor isso, assim. Eu acho que o Brasil pode mudar a qualidade da sua democracia no dia que reconhecer o direito de voto dos imigrantes. Né? Eu acho que, né, a gente pode viver uma nova situação no nosso país do ponto de vista de direitos, do ponto de vista de democracia, do ponto de vista de correlação de forças. No começo do século, tinha o Manuel Bonfim, um grande médico, historiador, psicólogo, grande defensor do que ele considerava cultura popular versus a elite brasileira. Ele tinha medo da migração, porque achava que a migração, o Brasil não estava pronto, ali ia criar feudos, assim, países, enclaves dentro do país, e a nossa cultura absorveu tudo isso. Né? E hoje, com essa musculatura que temos aí, o que acontece com o imigrante? Primeiro, quais são os principais países que estão enviando imigrantes para cá? Olha, nós temos muitos africanos, né? E aí no Nigéria, Congo. Expulsos por quê? Pela guerra, pela fome? Expulsos pela guerra, pela fome, por questões ambientais. Né? Então, assim, a Nigéria, Congo, Senegal, Guiné, né? Então nós temos muitos países africanos, mas especialmente esses países, né? Estão vindo muitos refugiados, muitos migrantes para cá. Nós temos o Haiti, por uma questão ambiental, né? O terremoto, já era uma situação delicada do ponto de vista de estrutura econômica do país, com o terremoto acabou qualquer possibilidade. Então nós estamos recebendo muitos imigrantes haitianos também. Mas nós temos sírios, né? A Síria hoje vive uma situação extremamente delicada, mas nós recebemos sírios, muita gente. Então, assim, eu destacaria esses aí, mas tem assim de todo mundo, né? Esses dias eu fui no CRAI e completamos um ano de CRAI. Né? CRAI o que é? CRAI é o Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes. É o primeiro local que eles chegam? Primeiro lugar que eles são acolhidos, recebidos, recebem toda a orientação. O CRAI, esse Centro de Referência, ele é inovador, não existe no país. Ele é fruto de uma visita que eu fiz a alguns equipamentos em Portugal no início da gestão. Por sinal, o Juca Ferreira, quando era secretário de Cultura, disse: Rogério, Portugal tem uma política interessante para migrantes que tu devia conhecer, você devia conhecer, etc. E aí, na primeira oportunidade, fui para Lisboa, né, junto com o coordenador de imigrantes, e nós conhecemos e aprendemos muita coisa. Como eu tinha que fazer uma agenda lá sobre drogas, nós trabalhamos, fui conhecer a experiência. A gente viu que eles estavam desenvolvendo um negócio muito interessante. E nós desenvolvemos um pouco esse centro de referência. Então, o que é o CRAI? Ele é um centro que recebe os imigrantes, ele atende em 7 idiomas, né, francês, inglês, crioulo, islã, árabe, enfim, são 7 idiomas, eles são atendidos. Nós damos atendimento psicossocial, psicológico, assessoria jurídica, orientação para o trabalho, orientação sobre a cidade de São Paulo, aula de português, então são vários serviços. E mais do que isso, ele tem acolhimento para 120 pessoas. Né? Então ele funciona ali na rua Japurá, 234, se não me engano, na Bexiga. Em geral, eles ficam quanto tempo? Então, o nosso entendimento é que ele deve ser uma casa de passagem. Isso. Então a gente acha que um tamanho ideal de tempo para que essas pessoas possam permanecer é no máximo 3 meses. Tem exceções, tem pessoas lá que estão há 10 meses, né, por situações muito particular. Né? Tem outras pessoas porque não conseguiram documentação, tem uma pessoa que é egressa do sistema prisional, então até ele está ficando mais tempo do que é necessário. Mas a maioria das pessoas fica muito menos de 3 meses, tem gente que fica 15 dias, 20 dias. E vocês ajudam a identificar as competências dessas pessoas? Nós fizemos também, ajudamos, porque nós temos um trabalho vinculado com o Pronatec. O problema é que o Pronatec agora está vivendo um processo de retrocesso com o governo federal, né? Estão estabelecendo outras parcerias para desenvolver a qualificação profissional. Mas em todo o trabalho de atendimento psicossocial, de assistente social, nós vamos identificando o que a pessoa já fez, trabalhou, interesses e assim por diante. Em geral, quais são as especialidades dela? Tem de tudo, Recife. Você pega refugiados, que tem gente que é engenheiro, olha, arquiteto, né? E aí você pega muito haitianos muito qualificados, inclusive. Né? E que isso virou um problema, porque a maioria, você pega assim, um engenheiro trabalhando de pedreiro hoje. Né? Então você tem de tudo, assim, muito atendente, construção civil bastante também. E reconhecimento, né, de diploma é complicado? É totalmente complicado, principalmente no Brasil. E hoje em dia, o que nós tentávamos fazer de qualquer avanço, né, tá, não sei, postergar isso para um momento de uma estabilidade política melhor. Mas essa é uma luta que, por exemplo, o Lula levou 8 anos para tentar trabalhar no Congresso Nacional a revalidação dos diplomas dos estudantes de medicina em Cuba. É. Né? Então, assim, você imagina com esse Congresso pautar uma questão dessa. Né? É possível que saia de lá um resultado pior. Eu tenho uma dúvida rapidinho na questão do CRAE. Você falou, o CRAE ele tem 1 ano. Você falou que o Conselho Participativo de Imigrantes ele tem 2 anos, né? Isso. E teve alguma interferência, alguma influência do Conselho Participativo de Imigrantes na criação do CRAE? Olha, eu acho que indiretamente podemos dizer que sim, tá? Porque em todas as audiências públicas e diálogos que nós fazemos, né, para construir as políticas de direitos humanos, os conselheiros participativos de imigrantes têm participado de todas as reuniões do conselho dessas audiências públicas. Então todos os conselheiros são convidados. E o que acontece? A ideia do CRAE, né, o desenvolvimento do CRAE, a necessidade do CRAE, essa demanda, ela surgiu muito forte nessas audiências públicas que contaram com a participação do Conselho Participativo. Ela não apareceu lá na reunião do Conselho Participativo. Né? Talvez isso seja um processo em construção, é um conselho muito recente, né? Eu acho que isso é uma questão que deve ser desenvolvida. Então, pergunta muito pertinente, porque o meu sonho é o dia que uma proposta como essa do CRAE nasça de uma reunião do Conselho Participativo e ela venha para a Secretaria de Direitos Humanos com uma sugestão, com um conselho, com uma demanda construída no Conselho Participativo que tenha participação de gente para além dos imigrantes. Isso é importante. Tem uma conversa da prefeitura que fala isso numa rua dos bolivianos. De alguma maneira, essa questão de criar, fazer com que essas culturas sejam pontos turísticos, é uma política sistemática para poder viabilizar economicamente os imigrantes ou é um caso específico da Bolívia? Eu acho que não é um caso específico, não. É uma política da Prefeitura de São Paulo que não vê apenas como uma forma de viabilizar economicamente determinados imigrantes. Mas mais do que isso, é desenvolver um processo de acolhimento para que se tenha um sentimento de pertencimento à cidade, de uma população vulnerável, de uma população que está se sentindo ainda excluída e não muito bem acolhida. Então, quando você desenvolve um projeto como o projeto da Rua Coimbra, que fica ali na Moca, no Brás, né, que eles construíram com a sua trajetória histórica um processo de compras, de vendas, os bolivianos. De compra, vendas, trocas, e começou a se constituir, né, um momento de encontro da comunidade boliviana. Nós encontramos aí, né, um espaço muito importante, porque que nós, como Prefeitura de São Paulo, a gente não organiza, não regulamenta isso, não valoriza isso e transforme isso no que é a liberdade hoje para a cidade de São Paulo. A liberdade hoje é turística. Eu, quando não morava em São Paulo, eu ficava sabendo, eu queria visitar a Liberdade, era um ponto turístico. Então, além de você proporcionar, né, o desenvolvimento social e econômico dessas comunidades, você também acolhe eles para um sentimento de pertencimento e você sociabiliza essas pessoas com a comunidade como um todo. A comunidade japonesa, tenho certeza que ela é vista hoje pela população de São Paulo muito diferente do que era vista antes da Liberdade, da Feira da Liberdade. Então a Rua Coimbra, eu costumo dizer, né, que nós queremos a liberdade dos bolivianos, né, será na rua Coimbra. Estamos trabalhando para isso e a gente espera o ano que vem já ter uma primeira parte bem desenvolvida da rua Coimbra com uma feira importante. Tá. Nessa questão profissional, se fala de engenheiros que estão trabalhando com pedreiros, tem algum convênio com empresas para tentar encaminhar esse pessoal? Não? Então, nós temos contatos com algumas empresas porque a gente desenvolveu um projeto que é para a população de rua, chamado Pronatec Pop Rua, com a Fiesp, né, com o Senai. E a partir daí a gente também tenta estabelecer uma parceria. Mas está muito incipiente, temos um processo muito interessante, né, com o... meu Deus do céu... Do Trevisan lá, que, do comércio... Não é o Senai, eu tô com... Senac? Tem o Sesc, Senac... Como? Não, eu acho que... Aquele que coloca pessoas no... É, e a gente faz... Rapaziada no... É, esse aí. Mas então, é só um bom contato com eles, né? E nós fizemos, dentro do ponto de vista da Prefeitura de São Paulo, né, um processo muito importante, assim, nós procuramos as empresas que prestam serviço para São Paulo para empregabilidade. Mas as empresas, a empregabilidade, geralmente é um emprego que não corresponde justamente à qualificação das pessoas. Então a Inova, que você falou muito bem, né, a Inova contratou, se não me engano, 100, 150 imigrantes africanos, haitianos, para varrição na cidade de São Paulo. Mas é certo de que metade dessas pessoas teriam condições de desenvolver outro tipo de trabalho. Então é uma questão que a gente deve desenvolver melhor daqui para frente. Conta o que é esse programa que foi desenvolvido com a Fiesp, em cima de morador de rua. Então, nós temos um programa chamado Pronatec População de Rua, que é o quê? Nós identificamos, nós temos uma população de rua em torno de 16 mil pessoas da cidade de São Paulo. Essa população, Nassif, a grande maioria delas, no meu entendimento, são pessoas que são acostumadas, viciadas com a rua, não querem sair da rua. Parte delas tem uma situação de saúde mental comprometida, né? Muitas delas problemas de álcool, alcoolismo e assim por diante. Bom, você tem uma parcela dessa população que pode chegar em torno de 30%, um pouco mais talvez, um pouco menos, que são pessoas que estão recentes na rua, né? Porque foram desalojadas, teve uma crise familiar, foram expulsas de casa por questões de gênero, que acontece muito. Então são pessoas que elas são muito recentes na rua. Se essa pessoa ficar 6 meses, 10 meses na rua, ela vai ter muito maior dificuldade de sair da rua, para se ressociabilizar novamente. Então é o seguinte, esse Pronatec População de Rua é justamente para atender esse tipo de pessoa que quer sair da rua, quer trabalhar, e a gente oferece qualificação profissional num projeto desenvolvido com a Fiesp, que era o quê? Nós, a Fiesp ajudava, nós mudamos agora, mas a Fiesp, ela pagava uma bolsa para as pessoas frequentarem o curso, né? De tantas horas, são 200 e poucas horas de curso, de qualificação profissional. Aí tem cabeleireiro, tem máquinas, tem vários, né, várias áreas que são atendidas. E depois desse curso, nós ajudamos contatos com empresas e com a ajuda da Fiesp também para a empregabilidade. A Eletropaulo é uma empresa que contribuiu significativamente com isso, né? Ela chegou a empregar umas 20 pessoas vindo do Pronatec População de Rua. Nós estamos numa remodelagem agora. A Fiesp... surpreendentemente, disse que também está vivendo a crise econômica e ela não teria condições de bancar sozinha, né, a bolsa para as pessoas, que é quase insignificante o valor, não estamos falando disso. Mas então nós sugerimos para ele que, já que o governo federal está com um problema com o Pronatec, se eles não bancassem a qualificação profissional, e nós encontraríamos uma forma de a Secretaria de Direitos Humanos, com seu orçamento, bancar a bolsa para eles estudarem a qualificação profissional. E eles toparam, né? Então nós estamos redesenhando agora para funcionar dessa forma. A gente entende que isso não resolve o problema de situação de rua. A cidade de São Paulo é muito grave, porque é muito complexo o problema. E a gente sabe que... Eu me impressiona muito, que todo dia eu olho para a rua e digo, gente, não é possível que... Eu vejo crescer a população de rua na cidade de São Paulo. Né? Então, assim, eu identifico isso basicamente com duas questões importantes. A primeira delas é que não há repressão hoje. Né? Você tinha no governo anterior, às 7 da manhã, as pessoas eram tiradas a jatos de água, onde estavam, assim, né? Então, existia um medo muito forte aí. Então, há uma ocupação do espaço mais liberada, digamos assim, né? Mas também está tendo muita desocupação, muita reintegração de posse na cidade de São Paulo. Então, assim, o censo que a gente fez, exatamente. Então, assim, tem muita desocupação, as pessoas não têm para onde ir, elas vão para a rua. Então, elas levam um carrinho, supermercado com toda a sua mudança, né? E até conseguir se encontrar um local, e muitas delas acabam ficando pela rua também. É uma situação muito delicada, eu acho que nós estamos trabalhando de forma integrada com várias secretarias. O prefeito criou muitos equipamentos na cidade de São Paulo para acolher essas pessoas. Mas ainda a gente sabe que não é suficiente e é um problema que a gente está tentando. A questão da. Estudos dizem que grande parte dos moradores de rua são migrantes de outros estados do Brasil, mas também dá para a gente aliar esses dois temas, de que a solução para os problemas dos refugiados e imigrantes que estão chegando em São Paulo também pode interferir na questão dos moradores de rua, né? Então, são dois problemas que têm ligação. Total, né? Não dá, eu tenho dificuldade de falar, nós estamos fechando uma pesquisa que a Secretaria está fazendo, muito interessante, que é uma pesquisa sobre população de rua, feita pela própria população de rua. Porque eles têm uma possibilidade, muito mais à vontade de abordar. Então, eles estão sendo treinados pela PUC, né? E estão sendo orientados, tem toda uma metodologia e eles estão aplicando essa pesquisa. E ela pode nos fornecer alguns dados importantes. Eu não sei dizer hoje a principal característica da população de rua, se ela é migrante de outros estados, de outros países. Evidente que tem de tudo, né? A gente percebe, a Secretaria de Direitos Humanos, embaixo da Secretaria de Direitos Humanos, tem uma população de migrantes bastante significativa ali no pátio do colégio. E alguns deles a gente acaba ficando amigo, conversando e tal, mas a maioria deles estão aí há muito tempo, né? Tão, que não querem sair, ou tem problema de alcoolismo muito, muito grave. A gente percebe com essa chegada de imigrantes africanos e haitianos, a gente percebe, né, essa população, muitas delas acabam indo para a rua também, mas não dá. Agora tem uma integração muito grande, nós estamos trabalhando muito dentro da Secretaria de Direitos Humanos, de forma integrada, não só para poder entender, mas para estabelecer uma política mais adequada para isso. Só para você ter uma ideia, nós temos uma coordenação de política para a população LGBT, né? E você tem travestis e transexuais e a população LGBT que a gente percebeu que não tem acolhimento para eles. Tá? E eles acabam o quê? Ficando num centro de acolhida onde fica todo mundo, sofrendo agressões, violência, né? E muitos deles são espancados pela homofobia. Então a gente descobriu nisso aí, que nós tínhamos que fazer acolhimento para a população de rua, mas separado para a população LGBT. Então, num diálogo muito exitoso com a Luciana Temer, da assistência social, nós construímos acolhida para a população LGBT. Então nós estamos aprendendo, assim, o que a gente percebe é de que não existe política que seja eficaz se ela não se conversar. Acabou a lógica, sabe, da ilhazinha, do cuido da minha roça, sabe, e você cuida da sua. Não tem, sabe, ou a gente se conversa. E o importante dos direitos humanos é que ele não é uma política penalística, ele é uma política íntegra, é transversal. Se você olhar o nosso orçamento, ele é uma piada. Mas como consequência da nossa política, o orçamento destacado em todas as secretarias passa a ser extremamente importante, exuberante. Jorge, faz um pouquinho, receita para a gente, como dar eficácia, como institucionalizar essa multidisciplinaridade das políticas, essa política horizontal? Depende da boa vontade dos secretários ou tem modos de institucionalizar? Tem. Eu acho que o principal papel, a principal peça, ela é a política. Ou o prefeito entende isso, ou não vai acontecer absolutamente nada. não tenho certeza absoluta que no governo brasileiro nunca teve tanta política transversal quanto durante o governo do presidente Lula. Porque o Lula entendia, ele ponderava isso. Eu tenho experiências bárbaras que eu vivenciei com o Lula na construção de políticas transversais que só foram exitosas para o Brasil, históricas, porque foram transversais e porque o Lula empoderou. Dá um exemplo de como que você pegava os outros ministérios e... Vou te contar um exemplo assim. Criava essa transversalidade. Essa aqui, eu vou te contar dois exemplos muito rápidos. Assim. Um deles é o seguinte, o Ney Mato Grosso, com um grupo do Mohan, que é o Movimento dos Antigidos por Rancinizes, né, procuraram o presidente Lula e disseram para ele assim, Lula, né, uma grande parte de pessoas foram excluídas do convívio familiar e social porque o Estado informou eles errado e de que eles tinham uma doença que passava para as pessoas. E aí contaram os exemplos, assim, que uma menina que estava com a gente nessa sala com o Lula, né, disse assim, ela tinha 7 anos de idade, ela morava no Amazonas, né, chegou uma equipe médica do Ministério da Saúde, tirou ela da família, amarrou ela numa canoa com uma corda de 10 metros de comprimento e ela viajou 2 dias dentro de uma canoa sozinha, puxada por um barco, 10 metros de distância. Essa menina, ela estava nessa reunião, ela nunca mais viu a família, nunca mais soube da família. Ela foi completamente apartada. E eles pediam para o Lula, assim, Lula, essas pessoas precisam ser indenizadas, ser reparadas pelo mal que o Estado fez para ela. O Lula se emocionou e tal, e eles, inclusive, contaram muitas coisas. Eles deram de presente para o Lula, não sei se você sabia, Nassif, os rancinianos, nas colônias de rancinize, eles tinham moeda própria para não misturar, para ninguém pegar. Então isso aí, sabia da primeira metade do século XX, depois, hein? E eles deram uma moeda dessa para o Lula. Então o Lula se emocionou, o Lula perguntou assim, o Ney Mato Grosso é um militante da Casa Rancinize, e por isso que ele foi junto, ele foi um colaborador do Mohan. E aí o Lula perguntou assim, qual é o universo dessas pessoas? Ah, umas 2, 3 mil pessoas que deveriam ser reparadas. Aí o Lula ele já tinha chamado para audiência o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência, o Ministério, não sei, eu não lembro todos os ministérios, a Secretaria de Direitos Humanos. O Vanuc devia estar em viagem e eu estava participando da reunião, substituindo o Vanuc, que eram os ministros que estavam. Aí o Lula falou assim, Rogério, você vai coordenar uma força-tarefa de governo, tá? Eu quero que seja em 1 ano reparado todo mundo e criada uma política de indenização para essas pessoas. Então, fui empoderado, os ministros estavam ali, entende? Então, nós criamos um grupo de trabalho... Com a voz do senhor. Exatamente, com a voz do senhor, empoderado para isso. Nós fizemos um negócio incrível na CIF. O primeiro problema foi o que nós detectamos foi o seguinte, né? Não tinha 3 mil processos. Chegou a nós, até o momento que eu estava lá, 12 mil processos. E é evidente que ao chegar 12 mil processos, tem muita gente que não tinha direito. Tinha muito oportunista, muitos que achavam que tinham direito, mas não tinha. Então significava o quê? Você tinha que fazer análise para não desqualificar todo o negócio. E não ser questionado pelo Ministério Público e assim por diante. Então tinha que criar um grupo de pessoas, não tinha um corpo técnico. Então o Ministério da Previdência, organizou um grupo de 20 pessoas só para análise de projetos, acompanhado pela Advocacia Geral da União, acompanhado pelo Ministério da Saúde, que tinha mais 4 pessoas, e nós coordenamos esse processo. Né? Em 1 ano e meio, foi todo mundo reparado, e eles receberam, saiu um decreto do presidente Lula, e todos eles foram, de forma retroativa, à data do decreto, todos eles vão receber um salário mínimo, eu não lembro agora se é um salário e meio mínimo, até o final da vida. Né? Então, muitos deles acabaram tendo, inclusive, um retroativo de 10, 15 mil reais e tal, assim, que para eles são pessoas bastante simples e vulneráveis, muito importante. O mais importante do que o dinheiro foi a reparação. Um outro processo fantástico, isso é um legado do presidente Lula, que também nós coordenamos. O Lula, um dia, o IPEA apresentou as pesquisas, né, e começou a identificar que tinham vários problemas em regiões e tinha um subregistro civil de nascimento né, de média no Brasil, de 30%. Aí o Lula, peraí, 30%? Significa que 30% não tem Bolsa Família? É, presidente, 30% não tem Bolsa Família porque não tem certidão de nascimento, não tem documentação. E pior do que isso, tinha cidades que tinham 88% sob registro. Olha. No Amazonas, no Amapá e assim por diante. E aí o Lula chamou a gente e disse, ó, eu quero erradicar o sub-registro de nascimento até o fim do meu mandato. E nós criamos uma força-tarefa, cartórios, envolvemos os cartórios não queriam. Os cartórios tinham uma resistência muito grande, primeiro porque era trabalho demais, né? E registro de nascimento não dá dinheiro, né? E, então era uma dificuldade tremenda isso. Nós envolvemos o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que comprou essa briga, essa parada com a gente, envolvemos todos os governos do Estado, os tribunais de justiça do Estado, criamos um comitê gestor com todos os estados, né? Em três anos e meio, nós erradicamos o sub-registro no Brasil. Tá? Hoje está abaixo de 5%, que para os indicadores internacionais, né, é considerado erradicação. E foi um processo maravilhoso. Foi aí que nós, foi fruto desse trabalho da erradicação do sub-registro, que nós construímos a certidão de nascimento nacional, né? Numa parceria com a Casa de Moeda. Tem algo a ver com territórios da cidadania? Não, com território de cidadania nós fazíamos alguns mutirões. Qual era a lógica da erradicação do sub-registro na CIF? Você tinha uma parcela que era nós chamávamos de demanda reprimida, que era assim, o cara de 80 anos que nunca se registrou, né? Ou o cara de um ano que saiu da maternidade e foi lá para, né, para beira do rio, né, e nunca não se registrou também. Então nós tínhamos que fazer com mutirões, né, e aí entrava os territórios de cidadania para a gente fazer mutirões para, né, combater a demanda reprimida. E isso nós quase zeramos com a demanda reprimida. Só que cada dia que a gente fazia essa campanha, estava nascendo milhares de pessoas no Brasil que estavam indo para a demanda reprimida, cidadão de nascimento. Então o que nós fizemos? Nós criamos um sistema que interligava a maternidade ao cartório. Então a maternidade nascia a criança, ela era preenchida junto com o seu registro civil de nascimento, né? Todos os dados passavam pela internet, pela maternidade, ele devolvia, a maternidade imprimia. Olha. E ele saía da maternidade com a certidão de nascimento. Então isso aí acabou erradicando o sub-registro de nascimento. Então tudo isso para te dizer, Nassif, pegando a tua pergunta inicial, era o seguinte: a determinação política do chefe, né, de Estado, do chefe de governo, ela é fundamental para garantir a transversalidade. Né? Agora, mesmo assim, e isso o Fernando Haddad tem, desde o início, ele bancou a transversalidade. Né? Por isso, quando ele me convidou para ser secretário de Direitos Humanos lá no início do governo, né, ele deixou muito claro o seguinte: olha, Rogério, o que você precisar, né, você pode contar comigo, mas assim, incomode as secretarias, as coisas têm que andar. Então, assim, agora é evidente, Nassif, que se você pega secretário, que é muito aberto, né, à transversalidade, gosta de trabalhar com a transversalidade, né, e nós temos muitos. Né? Felizmente, nós temos muitos na Prefeitura de São Paulo. Alguns a menos, alguns mais, alguns totalmente integrados a essa política da integralidade. E outro aspecto importante é a sua sensibilidade política de quem coordena isso, Nassif. Porque se você não tiver cuidado, né, todo mundo tem um nível de vaidade importante para o seu trabalho, de reconhecimento importante desse trabalho. Autoria fundamental. É, então, assim, ó, você tem a co-autoria fundamental, porque se você quiser para dar um passa rápido, entende? Ganhar pontos sobre isso, você cria uma, né, uma animosidade aí que vai prejudicar o seu. Então, eu acho que essa articulação entre a tua capacidade de fazer a política transversal, né, a sensibilidade política dos secretários e a determinação política do prefeito, ela é fundamental para isso. Por fim, mesmo assim, é muito difícil. O Estado não está estruturado para políticas transversais. O Estado está funcionado para trabalhar em caixinhas, sabe? Tu cuida da sua. Porque assim, entrou as minhas prioridades, eu não estou dando conta das minhas prioridades porque eu vou ficar cuidando da sua. Entendeu? Então, assim, é um trabalho que eu acho meio cultural também. Só tive um exemplo recente disso que você falou, mas trazendo para o tema da imigração de novo. é que os imigrantes, a nível federal, eles são tratados dentro de uma pasta do Ministério da Justiça. Os haitianos são uma exceção, eles são tratados dentro de uma pasta do Ministério do Trabalho. E aqui na cidade de São Paulo, é pela Secretaria de Direitos Humanos. E o que os ativistas, movimentos sociais, especialistas enxergam é que deveria ser pela Secretaria de Direitos Humanos e, claro, em coordenação, talvez, com outras e para tratar de carteira de trabalho e tudo mais. Então, essa visão, ela trazendo agora para o tema recente da imigração, mesmo concentrado a nível federal essa divisão de que de imigração, tema de segurança, trazer aqui para São Paulo como direitos humanos, né? Como que esse embate, se há um embate, ou se vocês conseguem fazer fluir isso? Eu não chamaria de embate, eu acho que é uma construção, né? A primeira, assim, no governo federal, quem cuida disso é o Ministério da Justiça. O Beto Vasconcelos, que é o secretário nacional de Justiça, ele é uma pessoa muito qualificada, muito cuidadosa na construção, né, dessa política, e mesmo os haitianos, é a Secretaria Nacional de Justiça que cuida disso. Agora, é evidente, nós tivemos que fazer uma interlocução com o Ministério do Trabalho para a feitura das carteiras de trabalho, que não saíam, né? Mas com a intervenção importante do Secretário Nacional de Justiça e do Beto, nós conseguimos mudar a portaria que autorizava os CATs a fazerem as carteiras de trabalho. Mas isso só existiu porque nós, da Secretaria de Direitos Humanos, fomos lá para Brasília e brigar. Gente, está chegando milhares e milhares de haitianos em São Paulo e os caras ficam numa fila de 3, 6 meses para conseguir a carteira de trabalho. Como é que eles vão fazer com essas pessoas? E são pessoas que querem trabalhar e as pessoas querem empregar essas pessoas. E aí o Ministério do Trabalho com muita resistência para dar o CAT, né? E aí, então, nós procuramos a Secretaria Nacional de Justiça, conversou com o ministro, eu tive junto com o ministro também, conversamos com ele, e acabou saindo uma portaria autorizando. Mas foi engraçado, porque primeiro eles autorizaram só os haitianos por um período de um ano. Né? Disse, não é só os haitianos, a gente quer que seja todo mundo. E por não um período limitado, por que só um ano? Sabe? Porque o CAT, ele, em última análise, ele é um instrumento do Ministério do Trabalho, da Secretaria do Trabalho do município, né, com pessoas qualificadas para fazer esse trabalho. Enfim, acabou saindo como eu queria. Mas em São Paulo, o que aconteceu? Nós fomos responsáveis pela criação da política de imigrantes. Na verdade, quando o Haddad me convidou para ser secretário de Direitos Humanos, não estava no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos a política de imigrantes. Né? Então foi assim, eu acho que nem o Haddad tinha claro o que seria a Secretaria de Direitos Humanos. O que ele entendia, ele estava me convidando, né, para ser uma pessoa, para substituir o Zé Gregório na questão da Comissão de Direitos Humanos, Secretário de Direitos Humanos, etc. E eu pedi para ele se eu podia apresentar para ele uma proposta do que eu achava que deveria ser Secretaria de Direitos Humanos. E aí eu levei uma proposta para ele com 13 temas. Ele até se assustou no início, né, não entendia por que tanta, e eu acho que ele tinha razão, eu me arrependo hoje de algumas temáticas, embora eu acho que tem tudo a ver com direitos humanos, mas assim, a gente também tem que saber olhar mais para o nosso tamanho, para saber o que dá de conta, né? Mas de toda forma, imigrantes foi uma ideia, tipo, São Paulo é imigrantes, São Paulo é genial, nós precisamos potencializar, desconstruir essa ideia de que imigrante é um problema, sabe? Então nós construímos uma coordenação. E eu não entendia muita coisa na relação com os imigrantes. Agora, se você pegar quase todas essas áreas, o componente música, o componente cultural, é muito relevante. A Secretaria de Cultura não fez uma ação nessa... O Juca certamente teria se entusiasmado aí. Muito. De alguma forma, é importante essa tua pergunta, Nassif, porque ela me leva a refletir um conceito da questão dos direitos humanos, assim. E não só para a questão do imigrante. Né? Eu sempre falo assim, né? nós somos um país que tem uma cultura de violência, sabe? A gente trabalha sempre com a perspectiva da criminalização, com a perspectiva da restrição, sabe? Da praça fechada, da cidade fechada, né? Então a gente tem uma política assim, ó, discutir direitos humanos com a Guarda Civil Metropolitana é um trabalho, porque eles foram todos formados sob a perspectiva da repressão, entende? Da restrição, sabe? Então é a mesma coisa você discutir ciclovia com motorista de táxi ou com o meu motorista. Eu autorizei uma pessoa super sensível com os direitos humanos, mas ele achou um horror a ciclovia. Não, tá tirando porque ele é motorista, ele, sabe? Então, assim, é uma outra lógica. Essa desconstrução passa muito pela questão cultural e passa muito pela arte, muito pelo trabalho, sabe? Então, nós adotamos como estratégia da Secretaria de Direitos Humanos trabalhar muito a questão do aspecto cultural. Por isso que nós fizemos um festival de direitos humanos, festival de cinema, de mostra de cinema de direitos humanos, porque nós fizemos assim, exposição sobre direitos humanos, estamos fazendo um trabalho maravilhoso sobre Benetazzo, que depois eu quero te falar um pouquinho, né, que é um desaparecido político, que era um artista, ninguém conhecia. Então, assim, nós falamos muito com a questão cultural. Nós temos o Cine Direitos Humanos no Frei Caneca, lá no Espaço Histórico do Frei Caneca, que é maravilhoso, está lotado todos os sábados de manhã, às 11 horas da manhã, está lotado por uma curadoria de direitos humanos, com debate sobre valores. Por que isso? Porque nós acreditamos que para desconstruir essa cultura de violência e para colocar uma cultura de direitos humanos, de respeito, né, nós temos que fazer, a trabalhar muito com a questão cultural, a questão artística. Fazer uma pergunta, porque eu tenho um gancho aí. A gente está falando em desmilitarização da polícia, nós estamos vendo que a polícia militar aqui em São Paulo, esses grupos de esquerdinho e tudo, não é um contrassenso a prefeitura montar a guarda municipal nos moldes de uma, tendo como modelo uma polícia militarizada? Eu acho, Nassif, eu concordo com você, eu não sei se eu diria que é um contrassenso, porque, e não é nos moldes da polícia militar, eu acho que é nos moldes, tá, das polícias construída a partir da ditadura militar, entende? É a mesma base que constrói, né, o exército brasileiro, né, constrói as polícias militares e as guardas metropolitanas, que é a lógica da repressão. É a lei a mesma. É a lei que rege a segurança pública. Mas tem o policiamento comunitário? Tem várias formas aí de fazer policiamento. Eu acho que sim. Eu acho que nós temos que começar... Primeiro assim, veja bem, a Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo tem mais de 5.500 efetivos, formados por uma lógica de repressão, que são aí, estão na rua. Né? O prefeito apostou muito na ressignificação da Guarda Civil Metropolitana. Primeiro valorizando a Guarda Civil Metropolitana, do ponto de vista de equipamentos, do ponto de vista de formação, do ponto de vista de concurso, do ponto de vista salarial. Nós, da Secretaria de Direitos Humanos, a parte que nos cabe sobre isso, nós desenvolvemos, através da nossa coordenação de educação em direitos humanos, um processo intensivo de formação em direitos humanos. E nós já formamos 5.500 guardas civil metropolitano em direitos humanos, como se fosse uma pequena pós-graduação em direitos humanos, com pessoas como Zé Gregori dando aula de direitos humanos, Maria Vitória Benevides, Margarida Genevois, pessoas referentes de direitos humanos, criando grupos de formação em direitos humanos, para tentar trabalhar numa perspectiva de uma nova guarda, uma guarda cuidadora, uma guarda cidadã. Mas essa guarda, ela está armada, sabe? Essa guarda, ela está regida por uma lei de repressão. Então é muito incrível, assim, porque nós apanhamos diariamente. Talvez seja o processo mais exitoso a gente continuar investindo nela. A outra alternativa é você apostar numa outra guarda. Você faz com essa aí o que tem que fazer e constrói uma nova guarda comunitária sobre outros moldes, né? Isso é um problema de um governo que só tem 4 anos de... Vamos combinar só o seguinte, a gente vai selecionar, vamos dividir a entrevista por tema. Sim. Agora o que eu queria é o seguinte, eu pedi para a Patrícia selecionar o tema, aquilo que for, a gente pensar em termos que pudesse replicar, a gente queria que você pudesse, quero falar na prefeitura mesmo, um roteiro, como se fosse um roteiro para o secretário, para a prefeitura, uma prefeitura hipotética, claro, que deseja... Claro. Então a gente divide por cada um, vai ter entrevista geral, a gente divide por cada um dos temas, e cada um teria uma espécie de um cursinho rápido aí, com 10 cuidados que você tem que ter para implementar tal tipo de política, tal outro tipo de política. Eu acho ótimo. Podemos contar com você, então? Pra... Claro, claro. Um prazer. Vou fazer a última pergunta, Júlia. Voltando mais uma vez, a última vez, pelo tema da imigração. O CRAE... Teve alguns, só uns pontinhos importantes que não foi tocado. Tá. Se vocês quiserem gravar e depois fazer, que eu acho que é a questão de drogas. Sim, tá? Drogas. Os braços abertos, drogas. Sim. Transcidadania LGBT, um programa maravilhoso, de referência internacional. Gente, que é assim. Né? E tinha mais um que eu falei, que eu ia falar. Direito à memória e verdade também, que é, que é forte. Nós estamos de braços abertos, nós estamos com a videoreportagem. A Cíntia montou e ela ia falar com você depois, gente conversar isso fora dessa entrevista. Tá legal. Agora com o Padilha. Tá dando uma guinada no braços abertos? Como é que tá a entrada do Padilha no braços abertos? Não, guinada não. A saúde, ela é... A saúde, ela não é central, né? Na verdade, assim, aconteceu a revelia, nossa, um negócio muito interessante. Você tem 5 secretarias que compartilham a coordenação e você não tem uma centralidade nela. Embora no início do braço aberto, a centralidade era de segurança urbana. Depois ela teve uma certa centralidade na desenvolvimento social. E hoje ela é uma coisa muito capitaneada pelo prefeito, que coloca um coordenador agora, né? Ai, perdão. Tranquilo. Coloca um coordenador. Mas assim, o Padilha vai contribuir muito, tenho certeza disso. Eu acho que a saúde, ela vai estar mais centrada, sabe? Nos braços abertos. A gente sentia uma certa fragilidade, mas eu não posso dizer que isso era também... Seria injusto eu falar que isso era porque era o Felipe, era o secretário, né? Eu acho que era isso de governo, todos nós apanhamos muito e agora nós estamos moderando. Agora o Padilha já tem experiência, já foi ministro, né? Embora, né, o Padilha também... Mas não é o Padilha, isso foi a presidenta Dilma que criou um programa que tem o pior nome do mundo, né? Craque é preciso vencer, né? Você não vence o craque, você vence a vulnerabilidade das pessoas, né? Você não luta contra a droga, você luta contra, né, a vulnerabilidade das pessoas, o que torna as pessoas vulneráveis a procurar álcool, a procurar computador, celular, craque, cocaína, o que quer que seja, né? Então, assim, é uma visão que eu acho que norteou uma política do governo federal, do meu ponto de vista, completamente equivocada. Que, de certa forma, foi corrigindo também, né, no transcorrer. Bom, vou terminar só com o refugiado. Uma pergunta da parte. Não, o que eu queria acrescentar é o seguinte, o CRAE é muito recente, ele tem um ano apenas, né? Porque o boom dos refugiados, ele tá agora, ele é recente, né, esse boom mais forte. Eu queria saber se São Paulo está preparado para receber esse fluxo inimaginável de imigrantes. Eu acho que está. Eu acho que está preparado. Primeiro que tem que achar que está. Sabe? Se a gente não ousar, se a gente tiver medo, se a gente... Porque assim, o não estar preparado, sabe? É o olhar mais conservador possível, para não fazer absolutamente nada, o que é o que a elite paulista quer. E, no entanto, as coisas estão acontecendo em São Paulo, apesar da elite paulista e do que quer que seja. Então, assim, se uma cidade, né, do tamanho de São Paulo, da potência de São Paulo, não estiver preparado para receber imigrantes, refugiados, vamos preparar, sabe? Veja bem, Patrícia, há 2 anos atrás, quando a gente criou a Secretaria de Direitos Humanos, não tinha absolutamente nada para imigrantes, nada. Olha o que é o nosso orçamento, não existia cultura de política transversal. E hoje nós temos 4 equipamentos de acolhimento para imigrantes na cidade de São Paulo, com quase para 1.000 imigrantes, sabe, 800 e pouco, 1.000 imigrantes. Nós temos acolhimento para imigrante especial, não tinha nada, sabe, nós temos centro de referência, nós temos várias políticas, né? E nós nos preparamos para isso. E deixa eu te contar uma coisa. As 4 casas de acolhida para imigrantes que nós temos, tem vagas, né? Tivemos uma época que a gente sofreu um boom de haitianos, sofremos com aquilo, que nos obrigou a criar equipamentos. Aí depois deu uma acomodada. E sabe o que está acontecendo hoje, Patrícia? Nós estamos recebendo em média 1 ônibus por semana do Acre de haitianos. 1 ônibus. Essa semana chegou 3, né? Era uma loucura antes, Nós brigamos com o governo federal e brigamos com o Acre. Não dá para ser assim. Teve até, eu falei logo no início do governo, que o Acre estava despejando haitianos do estado de São Paulo, isso não se faz com pessoas, e aí criou uma crise institucional. Né? O governador do Acre ligou com o prefeito, o ministro, o escambau e tal. Mas foi importante aquilo, porque não dava para ser assim. O que, que nós precisamos fazer? Vamos organizar. Nós estamos abertos para receber. Sabe quanto nós temos condições para receber? Um ônibus por semana a gente recebe, se estrutura, dá acolhimento, dá orientação, encaminha decentemente. O Acre se organizou para encaminhar isso. Segundo lugar, nem todo mundo vinha para São Paulo. Uns iam para Santa Catarina, outros para Minas Gerais. Então por que mandar para São Paulo? Manda para Santa Catarina, manda para Minas Gerais, manda para São Paulo. Então nós distribuímos isso, organizamos, criamos um fluxo, né, que não existia antes. Nos preparamos para isso. E mais do que, sabe o que está acontecendo agora? Chega um ônibus por semana em São Paulo, sabe quantos? Um ônibus com 40 imigrantes haitianos. Sabe quantos vão para o CRAI, para os equipamentos? 4, 5, 7. Famílias, conhecidos. Famílias, conhecidos, amigos. Se criou uma estrutura. São Paulo é uma potência. São Paulo está preparado para tudo, sabe? Só tem que ter um olhar sério, um olhar de direitos humanos, um olhar de cidadania. E não um olhar para imigrantes de criminalização. Teve em São Paulo, teve algum evento reportado à Secretaria de Direitos Humanos com relação aos imigrantes, que nem teve no Sul, Curitiba? Sempre tem, sempre tem, né? Protestos, muito pelas redes sociais, entrevistas de rádio. Eu lembro que quando a gente abriu o CRAI, a Rádio Estadão fez uma reportagem. Você vê como a nossa mídia, né? Ela vai, descobriu que o CRAI ia ser na Rua Japurá. Aí a Rádio Estadão foi lá bater em todas as casas vizinhas e perguntava: a senhora sabia que essa reforma que está sendo feita aqui é para colher, para receber haitianos, eles vão morar aqui, né? Putz, os caras já vinham com aquela visão: não, não queremos, isso é um absurdo, sabe, isso é violência, querem trazer. Então assim, primeiro foi um olhar da imprensa de como trabalha esse tema, né? Esse e todos os outros temas, digamos assim. E segundo, um olhar de quem recebe de uma forma criminalizada. Eu não posso culpar uma população dessa que sempre olhou, né? E provavelmente uma pessoa dessa que deu entrevista deve ser italiano, judeu, sírio, português, ele deve ser imigrante, ou filho de imigrante, né? Você fala um pouquinho do trans... Como é que chama o programa? Transcidadania. Transcidadania. Ele é um programa para travestis e transexuais que a Prefeitura de São Paulo, sobre determinação do prefeito Fernando Haddad, criou sob nossa coordenação. Ele é um programa transversal. Né? Mais um bom exemplo de como é que funciona a transversalidade, porque é importante o prefeito tá nisso diretamente. O que é o programa? Em primeiro lugar, assim, a ideia surgiu porque o Haddad ia para casa da mãe dele, né? Indianápolis, né? Indianápolis, né? Na casa da mãe dele, então lá tem na rua, parte, muitos travestis, no uso do dia, muita violência, e ele dizia assim: puxa, será que eu como prefeito não tem nada que eu possa fazer, né, para ajudar essa população, para tirar essa população da rua, para se expor a essa vulnerabilidade, essa violência, alguma coisa? Aí ele me chamou um dia e disse: Rogério, quero que tu pense alguma coisa, né, alguma política pública sobre isso. Eu não tinha muito o que entender. Então nós começamos a fazer um levantamento, né, do que era essa população, quem era essa população, por que ela estava nessa condição. Era porque ela queria, né, era uma questão de opção, de prazer, de não sei o quê. Né? Então nós começamos a identificar e colhemos alguns indicadores muito importantes. Tá? Primeiro a gente descobriu que essa população, ela é uma população que está na rua, assim, 70% dessa população foi expulsa de casa, né, porque a família não aceitava a sua condição, né, de gênero. E expulsou elas de casa antes dos 15, 18 anos de idade. Tá? Então essas pessoas foram para a rua sem saber o que fazer. Tá? E aí se tornaram muito vulneráveis à violência, tá, sem casa para morar, né, e a sobrevivência levou à prostituição. Tá? Para o percentual muito alto. Hã? percentual é muito alto. Muito alto, 70%, uma coisa assim. Aí outros indicadores importantes. Por conta dessa situação, a grande maioria, com uma porcentagem quase igual de 70%, 80%, não tinha o ensino fundamental completo. Portanto, não tendo ensino fundamental completo... Expectativa de vida? 50 anos de idade. 50 anos de idade, a maioria deles morre antes de 50 anos de idade. Tá? Porque são mortos pela violência, por doença, né? HIV, então assim, violência, né? Doenças, média de vida de 50 anos de idade, sem ensino fundamental, portanto não tinha a menor perspectiva de trabalho, elas sobreviviam. Eu peguei depoimentos de travestis assim, olha, eu acordo de manhã, preciso tomar um café, desço para a rua, faço um programa para tomar meu café. E ela passa o dia inteiro, ela faz 20, 30, 40 programas por dia, sabe? Então é uma vulnerabilidade absurda. E nós descobrimos que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais do mundo, tá? O segundo lugar é o México, que vem 4 vezes menos do que o Brasil, né? Então assim, é um absurdo. Então tendo isso como, né, o que nós entendemos? Nosso programa, tendo essa realidade, ele precisa o quê? Nós precisamos levar ensino fundamental para essa população. Porque elas com ensino fundamental, ela pode conseguir um emprego e ter opção, né, a prostituição como modo de sobrevivência. Segundo, para isso nós temos que, para ela estudar, ela precisa sair da rua, ela precisa comer. Então ela tem que ganhar uma bolsa de estudo. Então a condicionante é, ela recebe uma bolsa de estudo, e a condicionante é que ela tem que estudar, né? Portanto, nós precisamos levar cuidado de saúde para ela, todo um atendimento, uma atenção de saúde, que vai desde banco de hormônios, né? Porque a maioria delas, né, fazem clínicas clandestinas e aí levam à morte, a problemas graves de saúde. Bom, e a outra coisa, nós temos que levar valores para essa pessoa. Então, muito obrigado. Nós temos que levar formação em direitos humanos e nós temos que levar qualificação profissional. Então, o pilar do programa de transcidadania é ensino fundamental com bolsa de estudo, com formação em direitos humanos e qualificação profissional, né? E aí ajudar. São 2 anos, 2 anos de formação, né? E nós inauguramos o programa com 100 travestis. E os dados, Nacife, é de... Olha, Nacife, é de emocionar, é de emocionar. Nacife, a média de notas das pessoas travestis transexuais, né, que estão no programa, no EJA, é de 8, 8,5%. Tá? Ela varia, porque você tem o módulo 1, que é logo conhecido. 8, 8,5 por 10. É. E assim, e a média dos estudantes que não são do Transcidadania é 5,5%. Né? A evasão escolar, né, dos travestis transexuais, ela dá 9%. A evasão escolar de quem não é do Transcidadania é 38%. Olha. 38%. Né? A média de presença, né, de faltas, né, é extremamente significativa, é um negócio emocionante. E sabe o que estão produzindo? Né? Só para você ter uma ideia, nós estamos trabalhando com um universo de 100 pessoas. Universo de 100 pessoas. 5 delas estão hoje participando em conselhos. Né? Uma tá disputando a eleição para o Conselho Tutelar, no estado de São Paulo. Uma outra entrou no Conselho de Juventude. 2 entraram no Conselho LGBT. Né? E outro está no conselho da cidade, uma coisa assim. Né? São pessoas que começaram, né, a ter uma perspectiva de cidadania, de participação, de controle, de fiscalização, de política. Né? Então é lindo, é maravilhoso. Né? O governo Barack Obama mandou um assessor da presidência da República dos Estados Unidos para conhecer o programa Transcidadania, né? Porque ele achou muito interessante e o cara ficou impressionadíssimo, né, para levar esse programa para os Estados Unidos. A colocação profissional, como é que você consegue? Já tem toda essa carga de preconceito? Nós vamos ter que ser muito ousados em relação a isso. Né? Então, assim, nós temos que... Eu acho que a prefeitura, ela tem que, ela pode convidar muitos empresários que prestem serviços, né, à prefeitura, para que se abram para isso também. E nós estamos fazendo isso. A prefeitura está fazendo isso. Lá na Secretaria de Direitos Humanos, na nossa secretaria, deve ter umas 5, 6 travestis que trabalham na secretaria. Tem uma que é a secretária minha direta, né, a Noélia. Então nós estamos trabalhando assim. Outras áreas da prefeitura também já está acontecendo isso também. Agora, nós vamos ter que construir uma cultura, sabe, né, de que areje, né, e é impressionante como essas pessoas são dedicadas. Porque se uma pessoa, uma travesti, que tem uma nota 8, onde a média é 5, ela sabe a oportunidade que está tendo. Se ela é um trabalho, se um capitalista quer aumentar a produtividade, contrate uma travesti, uma transexual, porque sabe que a responsabilidade é a oportunidade que vai ter do ponto de vista da cidadania, da oportunidade que ela está tendo. Fora que a diversidade já está comprovada, a diversidade é um fator de melhoria de ambiente. Exatamente. De melhoria da produtividade. No caso da transcidadania, tem secretaria chamou transexuais que são colocados, que atuam no meio, são ativistas para poder fazer essa interface com uma moçadinha que está entrando agora no programa, que está tentando arranjar um rumo? Tem sim. Primeiro que a própria coordenação da LGBT, né, ela é uma coordenação de pessoas muito ativistas no movimento LGBT da cidade de São Paulo, né? Então, o que acontece? Porque assim, o curso de formação, o Transcidadania, os 2 anos, ele é intercalado por várias condicionantes, tá? Então, tem os... Eu adoraria que vocês, queria convidar vocês um dia aí, né, numa aula do Transcidadania. São só transexuais ou... Travestis e transexuais. Só? Né? Só. Não. Nas aulas não, nós integramos, eles participam junto. Essa foi uma discussão, né, que a gente queria era a inclusão, né, e não discriminação, nós queríamos inclusão. Aí o que aconteceu? Nós precisamos discutir, porque você faz o seguinte, né, você não pode pegar uma turma de 30 pessoas e botar 25 travestis, né? Então nós criamos mais turmas justamente para ver uma integração maior, mais harmônica, né, com a população que está lá. Eu fui numa escola, né, que fica aí no Cambuci, os professores, o diretor me falou, você não tem ideia o que melhorou a escola depois da chegada, porque se criou um clima de solidariedade, de parceria, de compreensão, e de valores, as pessoas são mais solidárias, as pessoas se abraçam. Então a escola está mais feliz, é isso que o cara falou pra gente, a escola está mais feliz. É um negócio impressionante isso. E, bom, eu estava falando assim, ó, então a pessoa estuda e ela vai intermediando entre um módulo e outro partes de horas de formação em direitos humanos e qualificação profissional, né? Então em 2 anos ela vai ter vários momentos de qualificação profissional e de formação em direitos humanos. E nessa formação em direitos humanos, são momentos que a gente leva ativistas para falar sobre diversidade, sobre direitos, sobre leis, né? De modo geral, tentando ter um cuidado muito grande para não ideologizar esse debate, porque isso estraga, isso polui e cria desconfiança. Né? Nós temos que fazer da forma mais republicana possível. É um trabalho muito lindo que está sendo feito no Transcidadania. E a gente pode entrar nisso e fazer um especial sobre Transcidadania? Seria maravilhoso. Você encaixa a gente nessas coisas? Encaixo, vai ser um belíssimo programa. O coordenador Alessandro Melchior, né, é uma pessoa maravilhosa que pode fazer todo esse acompanhamento, dar entrevista, com ele posso falar. Sutil, tá? Para fechar, Direito, Memória e Verdade, como que estão os projetos, as... Da eu queria falar de Memória e Verdade, mais um sobre educação de direitos humanos, bem rapidinho, que eu acho que é muito importante também. Bom, Direito, Memória e Verdade, nós lançamos há menos de um mês um dos programas muito simbólicos para a cidade de São Paulo, que chama Ruas de Memórias, que é um pouco ressignificar as ruas da cidade de São Paulo, muitas delas simbolizando a tortura, a repressão, o golpe militar, a não democracia, né? Quando elas homenageiam pessoas que foram responsáveis pela morte, pela tortura de muitas pessoas. nós identificamos 24 nomes de torturadores, de pessoas diretamente ligadas com a repressão da ditadura militar. Nós sinalizamos por dois projetos de lei do executivo para estartar o processo, que eu falo em seguida, que é, primeiro, mudar a rua, o viaduto 31 de março por Terezinha Zerbini. Por quê? Porque é muito simbólico o 31 de março. É onde tudo começa, aquilo que nós não queremos que nunca mais aconteça, né? Que é a ditadura militar. E Terezinha Zerbini, porque foi a que simboliza um pouco a luta pela anistia e a volta das pessoas que foram expulsas pelo 31 de março. Foram exiladas do Brasil pelo 31 de março. Então, essa simbologia ela é muito importante e nós mandamos um projeto de lei para a Câmara mudando no dia do 31 de março para Terezinha Zerbini. E um outro projeto de lei que configura o seguinte: não nominar mais logradouros da cidade de São Paulo de pessoas violadoras dos direitos humanos. E as demais ruas devem ser iniciativas ou popular ou dos vereadores, propondo uma discussão com a população para que nome deve ser trocado. Se não adianta trocar Sérgio Fleury por Freitito, se ninguém sabe quem foi o Sérgio Fleury e muito menos o Freitito. Então, se você trocar o nome de Sérgio Fleury por Freitito a partir de uma construção com a população, tem outro significado. Para nós é muito mais importante o processo de construção disso do que o resultado em si. Então, Ruas de Memória é um projeto que faz parte de um amplo projeto do Direito à Memória e à Verdade, como o nosso engajamento, né, para a retomada da identificação dos ossados de Perus, né, das 1.049 ossados de Perus. Nós, junto com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, através da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, junto com o MEC, através da Unifesp, e junto com o Ministério da Justiça, porque aí temos participação da Secretaria Nacional de Segurança, Segurança Pública e da Polícia Federal, e nós estamos construindo, junto com os familiares, todo um processo de retomada, que é montando um grupo de trabalho de antropologia forense, que começa todo o processo de análise, acompanhado pelos peritos peruanos, que vão, né, ajudar no processo de identificação das 1.049 ossadas. Mas mais do que isso, né, vai deixar um legado, vai formar um grupo de antropologia forense que hoje não existe no Brasil, um grupo que só, né, que trabalha com desaparecimentos políticos formado. Então, esse é um processo que nós estamos engajadíssimos com isso. Além disso, a gente acha que é fundamental, né, a questão da simbólica, dos memoriais. Isso é fundamental. A população tem que estar sabendo o que aconteceu no nosso país. Tem que estar sabendo quem são as pessoas que estão desaparecidas, não sabem nem que têm desaparecidos. Como é que a gente faz isso se a gente não lembrar as pessoas? Então nós trabalhamos com educação de direitos humanos, trabalhamos com diálogo, trabalhamos com cultura na rua, com teatro, né? Mas trabalhamos com memoriais. Nós construímos um memorial lá no Ibirapuera, em homenagem a todos os mortos e desaparecidos políticos do Brasil. Vamos construir mais dois memoriais em Perus e na Vila Formosa, porque lá também foram locais, né, que devem ser lembrados de desaparecimentos políticos, né, e vamos construir outros símbolos pela cidade também, com um processo de memória e fundamental para isso. E tem outros projetos importantes que a gente quer desenvolver no Direito à Memória e Verdade. E tem um trabalho maravilhoso, na CIF te coloca completamente à disposição, para vocês conhecerem melhor, que é uma coisa que a gente não sabia. Benetazzo, né, é um desaparecido político, foi morto pela ditadura militar. E os companheiros do Benetazzo diziam que o Benetazzo era um cara que desenhava, fazia, tinha uns trabalhos de arte que era bonito, né? Então o Alípio Freire tinha um na casa dele, o Zé Dirceu tinha um na casa dele. Se sabia do Benetazzo um pouco isso. Então a gente, por provocação, né, de algumas pessoas, nós fomos atrás da obra do Benetazzo. Nós contratamos um curador, né, da FAAP, né, curador em artes plásticas e tal, e ele foi conhecer o Benetazzo, começou a procurar. Nós identificamos mais de 200 obras do Benetazzo, né, no Brasil. Isso ele morou em Cuba também, deve ter coisa lá. E esse cara, que é um curador, um profissional disso, ele diz o seguinte, ó: o Beretaz é um dos maiores artistas plásticos do Brasil. Ele deve estar nos livros de artistas, como está o Mário de Andrade na literatura, sabe como está? É um cara fabuloso, é um cara tão versátil. Ele trabalhava com tinta, com colagem, um cara extremamente, um cara maravilhoso. E nós estamos organizando uma exposição do Benetazzo, que nós vamos levar aqui em São Paulo agora no final de janeiro, do ano que vem. Maravilhosa a exposição, e nós vamos apresentar o artista Benetazzo, não é o guerrilheiro Benetazzo, coisa que o Brasil não conhece. É um trabalho lindíssimo, maravilhoso. E é isso que a ditadura matou. Ela pode. Você dá o nome do curador aí pra gente fazer esse negócio. Legal, ótimo. Muito bom. Perfeito. Pô, que calor, hein? Nossa, muito bom. Faltou alguma coisa? Obrigado, Luciano. Hein, Luciano? Ah, faltou Respeitar e Precisa, né? Queria Respeitar e Precisa é um programa de educação de direitos humanos. Tá gravando? Que é um programa. Um programa lindíssimo. Tá? O Nacif, o nosso trabalho de educação de direitos humanos é o menos visto e é o que menos a imprensa vê, né? E para mim é o mais importante. Né? É através da educação a gente enfrentar a cultura de violência. Então, o que que a gente faz? De várias coisas, nós temos um programa que a gente faz junto com o Instituto Vladimir Zoli, chamado Respeitar é Preciso. A gente identifica as principais violações de direitos humanos nas escolas, constrói com a participação dos professores, através de uma metodologia de como enfrentar essas violações de direitos humanos. Né? E nós já levamos uma formação para mais de 1.000 professores na cidade de São Paulo, com material distribuído e trabalhado nas escolas. O trabalho é lindo. Eu estava um dia passando na frente de um céu, na zona norte de São Paulo, estava vindo de uma outra atividade, eu resolvi dar uma parada no céu, de bobeira, porque lá nós temos um centro de educação de direitos humanos. Eu resolvi parar, encontrei lá o cara do centro, né, e disse: daí, não, está tendo uma reunião entre os professores e diretores agora aqui, quer dar uma espiada? Eu fui lá dar uma espiada. Entrei, tinha 60 professores reunidos numa mesa, né, numa roda de conversa, né? E estavam assim, professores, orientadores pedagógicos e diretores de toda a região. E eles estavam assistindo um filme do nosso Festival de Cinema Entre Todos sobre LGBT, um curta-metragem. E eles estavam discutindo entre eles como trabalhar aquela temática junto aos alunos. Cara, eu, quando eu vi aquilo, eu entrei devagar, ninguém viu, fiquei lá atrás escutando. Cara, eu me emocionei. Eu disse: nós vamos fazer uma revolução na cidade. É lindo, isso revoluciona a cidade, isso revoluciona a educação, as pessoas. Porque isso trabalha com aluno, trabalha com a família, trabalha com a comunidade. Isso é muito importante. E isso é o Respeitar é Preciso. E aí, eu tive um insight aí, numa ida minha a Brasília, eu pedi uma audiência com o ministro da Educação, né, com o Janine. E ele gentilmente me recebeu, né? E eu fui falar da importância da educação de direitos humanos, como é que não podia perder. E disse: olha, nós temos um trabalho, estamos fazendo um trabalho maravilhoso em São Paulo. Eu gostaria muito que o MEC adotasse como programa federal esse programa. Né? Nós não queremos nada, nós já estamos fazendo nossa lição de casa. Mas leve isso para o Brasil. Isso bate com o que você começou a entrevista, de como é que a gente deve multiplicar isso. Né? Aí o Renato disse: olha, esse programa é muito, muito maravilhoso. Imediatamente chamou a coordenadora da área de Educação e Direitos Humanos, que é a Cláudia Dutra, e pediu para reunir comigo, para ver como é que era o negócio, exatamente. A Cláudia ficou encantada. E nós estamos tudo para selar, né, essa parceria, e o MEC adotar o programa Respeitar é Preciso como programa federal, levado inicialmente para 150 municípios focos do Brasil. Está indo no processo final de construção, né, interna lá do MEC, etc. E nós estamos torcendo que tudo seja certo. Se tudo der certo, no dia 21 agora, segunda-feira que vem, eu fui convidado pelo MEC para participar de um seminário com municípios de todo o Brasil de educação, que é para apresentar esse projeto. Né, e eu gostaria muito de poder não só apresentar, mas anunciar junto com o MEC, né, a adoção desse programa como programa federal. Maravilha. Beleza? mandar um exemplar, Rogério, aqui do manda. Do material. Manda. Isso. Uhum. Vou mandar para vocês. Luciano, eu quero ver com você então sobre para a gente fazer a visita do. E o da cidadania. E secretário, mas se. Preciso, não sei se a gente consegue. O CG está discutindo com a Marinha. Projeto de educação e direitos humanos lá no Sobrenos. Ah, legal, ótimo. A gente está promovendo o mês da memória da verdade. Eu chego na secretaria agora. Está acontecendo agora em setembro. Muito que legal. Não, a Marie já está engajadíssima, né? Maria, é trânsito? Não. A Marie é no direito à memória e à verdade. Ah, eu fui em contato com eles depois do GTP, ela é ótima. A gente articulou lá em Peru um mês da memória e da verdade. A coordenadora trans cidadania era uma trans travesti, né? E o Pepe Vargas levou embora, quer que ela vá para o governo federal, provavelmente para ajudar a construir lá também. Olha só, vocês matarem, eu vou te entender. Tem muita coisa, tem muita coisa. São as aulas, são a capacidade da Dilma de enxergar. Impressionante, cara, tá bom, né? Burocrata, nossa, pior de pé.